Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 5! Meu nome é Ed de Drummer, eu tô com uma baita dor de garganta. Mirela? Meu nome é Mirela e hoje eu não cheguei atrasada. Opa, meu nome é Michel e eu descobri que sapato de couro marrom fica muito bonito nos meus pés. E sem as meias, né? Meu nome é Diogo e ó, protesto aqui porque o cara vem, marco muito cedo porque o cara vem, não come e a barriga fica roncando, os caras ouvindo depois, né? Puta louco, tio. Meu nome é Júlio e eu tô com o Diogo, eu tô morrendo de fome e com o ombro arrebentado. Isso aí, o Júlio vai estar a segunda vez participando e hoje a Mirela nos visitando pela primeira vez. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto bem pegado, como sempre. Hoje vamos falar sobre vida cristã, mais ou menos, sobre como é a nossa vida sendo cristã em meio a tantas coisas. Mirela, há quanto tempo que tu é cristã? Olha, eu não fiz as contas, deixa eu pensar. Eu tenho 21, acho que desde cristã desde uns 16. Desde uns 16. Mas aí com algumas indas e vindas, muitas indas e vindas. Ah, claro, sempre acontece. Mas estamos aí, né? Firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Eu acho que o mais novo cristão que a gente tem aqui é o Diogo, né? Muitas indas e vindas à igreja, né? Que legal. Eu sou o mais novo. 16 anos. Em cada igreja. Em cada perna. Tá beleza, Edson. Então tá, João. Opa, pega aí. O João não tá aqui hoje, né? Estamos desfalcados com o João e a Aline, né? O casal. Vamos sentir saudades. Mas, em contrapartida, temos aqui a Mirela, que vai nos ajudar. Então, Mirela, hoje vamos falar sobre vida cristã, né? Então, como é a vivência, assim, tipo, no dia a dia, né? De um cristão. Então, pra começar, assim, fala pra nós, então, o que é ser cristão, pra começar? O que é a palavra cristão? O que ela significa? Né? Diz um pouquinho pra nós sobre isso. Muito bem. A primeira vez na Bíblia que os discípulos foram chamados de cristãos pelas pessoas foi na Antioquia, tá lá em Atos 11:26, e diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver que eles estavam se portando assim como Jesus, por isso que dizer que ser cristão é ser parecido com Cristo, né? Então é isso aí. Cristão. É um Cristo. Não, faz sentido. Nunca tinha pensado nisso. Né? Pensei que era um Cristo maior, um cristão. Né? Cristão é grande, né? Gordinho, de repente. Aumentativo. Como meu amigo o Arlon fala, né? Faz sentido. Isso é boa, né? Vou explicar então como é que vai ser a dinâmica hoje aqui pra nós, já que eu tô sempre explicando como é que vai ser a dinâmica. Opa! Explicador. Hoje, basicamente, a gente vai falar então sobre essa vida cristã, né? Ser cristão, como a Mirela acabou de explicar. E como que é viver o dia a dia hoje, né? As dificuldades que passamos, preconceito, que eu sei que tem bastante. Então é mais ou menos a gente falar um pouquinho sobre as nossas vidas, talvez até como quanto tempo que a gente é cristão, como a gente conheceu Cristo, qual que foi o crescimento que a gente teve, como é que foi no início, aceitação, né? Então, essa que é a ideia mais ou menos. Então eu sei que o Michel, ele meio que cresceu num lar cristão, né, Michel? Opa, eu falei muito opa já, desde que começou esse podcast. Eu tinha uma amiga minha que falava assim que... Tô andando muito contigo, Ed The Drummer. Opa. Uma amiga minha, ela falava que opa tu falava pra camelo, né? Opa. Mas eu tô nem aí, eu sempre falo opa, né? Opa pra eu camelo. Eu não considero isso, né? Eu nunca andei camelo. Tu me ofendeu e eu nem sabia. Quando tu fala ô, tá mandando um cavalo parar, um burro, né? É, mas já eu falo opa, né? Ô. Tá. Qualquer verdade, quem fala opa é o Diogo, né? Opa. Meu nome é Diogo Colonha. Não fala Furno. Vai bombar no Facebook. Aí o Diogo ele fica se preocupando. Não fala sobrenome, não sei o quê, porque isso, porque aquilo, mas ele mal sabe que naquele grupo do Facebook todo mundo sabe quem é quem, né? É, claro. Tudo bem. Ah, eles não sabem. Mas então, voltando ao assunto, né? Tu, Michel, como cresceu numa família cristã, isso, assim. Digamos assim, tu não teve uma experiência, digamos, fora da vida cristã. Então, assim, o que tu pode dizer pra nós, assim, digamos, do teu crescimento, assim, tua juventude, hoje, agora, assim, sendo um cristão, tipo, como é que é a tua vida? Porque, digamos, tu só teve o lado cristão, tipo assim, né? Bah, e sabe que, tipo, isso é uma coisa muito legal de falar, porque é o meu testemunho, né? Vou resumir meu testemunho, eu acho que eu já falei sobre isso em algum lugar, mas não aqui pra quem tá ouvindo, eu acho. E daí, me perdoe quem já ouviu isso pela segunda vez, eu falo muita história, sabe como é que é? Mas isso não é uma mentira. É. Eu também costumo mentir um pouco, mas isso não é uma mentira. Então tá bom. Eu sempre fiquei pensando, bah, bem que meu testemunho de vida poderia ser algo legal, assim, bah, fui drogado, matei 2, 3, 4, aí Jesus me libertou, sabe? Mas não foi muito assim. Então eu comecei a analisar, até que uma missionária foi, começou a falar no testemunho de vida dela e que bateu direitinho comigo. Então meu testemunho, sabe o que é? Eu fui uma criança que nasceu na igreja, fui apresentado que nem o Rei Leão, você sabe o filme do Rei Leão que o cara vai lá, apresenta lá, assim. Eu fui apresentado assim na igreja. Ah, vou ter que fazer um podcast um dia sobre filmes, né? Sobre o Rei Leão, ah, é. Eu sou Simba, um... Simba? Eu sou uma ex-criança... da escolinha dominical, aí depois do berçário passei para os adolescentes, aí depois fui para os jovens, aí fui líder de grupo de jovens já, e comecei a tocar louvor desde pequenininha, tipo assim, envolvido sempre dentro da igreja. Saí, quando fui morar num outro país, que eu pensei que ia me libertar disso, nem assim, no primeiro fim de semana que eu cheguei num outro país, não conheci ninguém, fui numa igreja, minha vida foi isso. Mas é uma coisa legal falando isso, que realmente foi uma escolha minha e não foi algo forçado, porque aquilo que tu falou pode cair num comodismo, por exemplo, assim, só eu que nasci num lar cristão aqui? Só Sim. eu? Tá. E daí, quem nasce num lar cristão, assim como... Vai falar isso lá pra Lourdes. É? O lar não era cristão. Eu acho, eu entendi, é muito bom explicar isso aí também, Michel, acho que é legal. Porque falar é assim, ó, deixa eu falar então, isso aqui também não é mentira. Sim, eu te deixo. Muito obrigado. Opa. Então, eu tive que passar por isso pra mim entender se eu ia pra igreja ou ia conhecer a Cristo, porque minha família ia e era uma tradição. Eu ia lá e encontrava todos os meus amigos pra correr no pátio da igreja e jogar pedra um no outro. E eu gostava disso, de riscar carro, de ficar suado na igreja. Ou era uma decisão minha porque eu queria conhecer a Deus. Então, acho que essa é uma das dificuldades que tu enfrenta quando tu nasce no lar cristão. Essa foi a minha. Então, foi uma experiência bem válida, assim. Quando eu fui, então, para um outro país, que eu vi que realmente aquela foi a minha escolha. Não que eu não sabia isso, mas foi mais uma confirmação, né? Então, eu realmente escolhi ser cristão. Não foi uma tradição, não foi algo imposto pela minha família, mas foi algo que Jesus me chamou, né? Desculpa vocês, né? Mas eu sou o escolhido. Mas eu acho que isso é muito importante, porque algumas pessoas pensam que nós que talvez convertemos as pessoas, ou nós que influenciamos isso, né? Só que isso é tudo Deus que faz, né? É tudo da parte de Deus. E normalmente quando alguém vai por causa de outra pessoa na igreja, ou né, segue uma linha cristã por causa de outra pessoa, é quase certeza, 100%, que essa pessoa talvez nunca aceitou a Cristo. Ela tá indo só pra talvez agradar outra pessoa, mais ou menos como eu. Então, já pegando o gancho, eu comecei lá na Aliança, né, no Grupo Aliança, aos 12 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu cheguei lá, eu sempre fui um... Metaleiro. Podria. Então, imagina só. Pessoal, depois entre no Face dele e vende umas fotos. Sim, vocês vão se assustar. Procurem lá, @silveiga.eduardo. Não façam isso. Então, né, eu cheguei, por exemplo, uns 12 anos mais ou menos, e eu curtia muito Nirvana, essas coisas assim, né? Eu tava no início da carreira. Da carreira artística, de escutar música. Black Shelter Boys, que eu sei. Eu tava no início da carreira de escutar música, né? De rock, assim. Depois eu fui mais pro trash. Tá virando homenzinho, tá virando homenzinho. Então, comecei a deixar o cabelo crescer, já tava meio aqui nos ombros, assim. E comecei lá no Grupo Aliança, por causa da minha mãe, né? Ela ia lá, e fui lá. Primeiro dia que eu tava lá, aí se reuniam lá durante a gente chama de celebração, né? Depois que acabava o louvor, a gurizadinha na minha idade se reunia numa salinha lá, né? E tu era o pior. Cara, o primeiro dia que eu fui lá assim, ó. Eu lembro. É uma mesa comprida, né? Uma mesa comprida. Eu sentei na ponta da mesa e eu tinha até hoje um canguru, sabe o que é canguru? Sim. É um, né, um moletom, pra quem não sabe, moletom com um capuz, que tu tem as mãos aqui, risco, zíper. Eu dei um, então. Oh, é, jogou também. Então, eu com Kurt Cobain. Assim, ó, né, e tava frio e tava de touca ainda. De touca, o cabelo assim aqui, tipo... Bem marginal. Exatamente. A sociedade diz, digamos assim, sabe, a sociedade diz assim, o tipo de pessoa que é assim, que eu sou totalmente contra. Mas diz assim, ó, o digno maconheiro, né? Maconheiro! Eu me vesti assim. Puxar um fuminho, hein? Opa! Não, eu nunca fiz. Ó, pera aí, olha a acusação, difamação, aí calúnia, né? Só não me diz que é pinta o cabelo de loiro, que nem o Kurt. Aí então, cheguei lá a primeira vez assim, né? Tu imagina. Sentei na ponta da mesa, digamos que a ponta da mesa é aqui, né? A gurizadinha tudo assim. Me olhando assim, que tipo assim, assustados, né? Esse é o diabo. Mas, ô... Amarrado. É, não sei, né, cara? E eu fui indo pra aliança, claro que depois, como eu cresci, continuava sempre... Eu sempre me vesti de preto, né? Até hoje eu me visto. Você vê que eu tô camiseta preta, né? Porque eu gosto. Eu pensei que porque parecia menos a sujeira, agora que... Também por causa disso. Essa é a vantagem, né? Preto deixa a gente... Isso é o extra, né? Ah, bom. Então, assim, né, eu fui passando... Passou, acho que uns 5, 6 anos com... E eu sempre ia. Eu ia na aliança. Ia lá, e participava, voltava, né? Idas e vindas. Sim, né? Idas e vindas, né? Não, sempre participava, tudo. Mas a minha vida fora, continuava normal, né? Então, assim, eu acho que sempre vivi em cima do muro, né? Eu não queria, talvez, mudar a minha vida, né? Eu nunca aceitei a crise naquele momento. Então chegou mais ou menos 18, 19 anos, que daí a coisa começou a ficar pegada. Então, até comecei a namorar, e eu pensei assim, né? Comecei a amadurecer como pessoa, né? Fazia barba, coisa e tal, né? Sabe como é? Isso aí. Mas daquele jeito lá, tu começou a namorar. Eu já tinha o cabelo comprido até aqui embaixo. E baterista, Eduardinho Podreira, conhecido de Mento Gonçalves, isso, grande baterista, escritor, né, de uma... Mina pira no cabelo. Podreira, mano. Quanto tempo que o homem não tomava banho pra pegar essa pilha? Pô, cheguei a tocar até em banda de black metal, já cheguei a tocar. Vai por mim, gente, não procure isso no feito. Não, mas não vai ter. Mas tudo bem. Então, cara, mais ou menos 18, 19 anos, 2009 eu me batizei, foi essa época aí que eu fui realmente aceitar Cristo e entender... Que era Cristo mesmo, né? Que caiu a ficha. Bah, é isso aqui, né? Então, é isso que significa tudo, né? Então, sabe, demorou. É alguma coisa que demora. E aí é o que eu tava querendo dizer. Que nem tu comentou, né, Michel? Enquanto eu tava indo pela minha mãe, eu tava saindo. Uhum. Quem me via, digamos, ele vai pra igreja. Meus colegas falavam. Só que assim, quem via minhas atitudes, a minha vida, dizia... Ele não é cristão. É o Eduardinho Podreira. É. Quem diz assim, tipo, por exemplo, assim, olhava pra mim, cara, tu tem certeza que tu vai pra uma igreja mesmo? Né? Aí daí teve a transformação que me transformou de Eduardinho Podreira pra Ed The Drummer. Sim. Mas então, o que diz na Bíblia, né? Que o povo, né, se eu entendi direito, começou a ver que eles agiam como um Cristo, como Jesus, exato. E aí que veio o nome cristão, né? E aí eu acho que é importante a gente falar pro pessoal de casa não achar que a gente é preconceituoso com o cabelo e tal, porque isso não quer dizer absolutamente nada. Ser cristão é o quê? É tu, antes de fazer cada coisa, como o Diogo tava falando das nossas ações, é tu parar e perguntar, será que Jesus faria isso também? É tu tentar ser parecido, ou seja, deixar o cabelo, que o pessoal aí que tem o cabelo comprido não tem nada a ver, né? Jesus era cabeludo, né? Jesus era cabeludo, pode ter o cabelo comprido. A questão é o que a gente faz ou deixa de fazer, né, Duda? As nossas ações, né? Exatamente. E é ali que eu também gosto de tocar, né? A pessoa pode achar que é meio forte, assim, mas tu percebe mesmo quando uma pessoa aceita Cristo, né? Talvez não de uma hora pra outra, mas tu começa, tu percebe um crescimento na pessoa de tal forma que ela começa a se parecer mais com... Com Cristo. Com Jesus, né? Jesus Cristo. Exatamente. Então, assim... Há uma coisa legal que a gente viu essa semana, que Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Que fique bem claro. Sim, claro. Cristo significa o Messias, por causa de Jesus Cristo. Aproveitando que o meu compadre não tá aí pra se defender, então... É. Não sei se você lembra quando a gente fazia teologia lá em Caxias? Diga. Estavam falando de Jesus Cristo e... o que que significa, né? Aí... Tá, mas... Aí eu fiz a piada, né? Jesus é o nome, Cristo é o sobrenome. Aí deu um delizado, né? Aí o João virou pra... mas eu pensei que fosse. Cara, ai, que furo. Ô, João, um abraço, hein? Pra quem pensava que Cristo é sobrenome, estamos falando de ti, pelo menos. É, estamos se lembrando. Tomara que o João não seja mordido por um cavalo hoje. É, de novo. Perigoso. Tem a dentadura dele, né? Perigoso. Então, né, cara? Então, hoje, assim, eu percebo... Eu no colégio, assim, eu acho que eu nunca sofri preconceito porque eu nem tinha uma vida cristã mesmo. Eu, cara, eu tive uma outra dificuldade. Não dá pra fazer um contraste, então, de quem aceitou a Cristo depois. Eu aceitei a Cristo com 6 anos de idade. Então, opa, fiz a oração, assim, com 6 anos, né? Então, tá bom. Só que, cara, como é que eu vou dizer, assim, Jesus me transformou? Porque eu não me lembro o que eu fazia quando tinha 6 anos de idade, né? Eu não fumava, não bebia, não roubava nada, sei lá, né? O que eu fazia com 6 anos de idade? Então, acho que... andar de bicicleta, quando a mãe dizia que não podia. Mas essa transformação do caráter é algo que a Bíblia fala que nós somos renovados, tipo assim, glória em glória em glória, né? Negócio assim. Sim. Mas eu também concordo. Tu ia continuar? Então, eu ia continuar. É? Beleza. Então, é uma transformação diária. Opa! É. Opa! Opa, fui cortado. Opa. Vai lá. É uma transformação diária. Então a cada dia tu vai se tornando mais parecido com Cristo. E é isso que Deus quer, né? Que todos cresçam à estatura de Cristo. Então eu não sei ainda se eu tô que nem Jesus. Eu acho que não. Por isso que eu tô ainda aqui. E quando eu tinha 6 anos de idade, com certeza eu não era. Então a cada dia a gente vai conhecendo mais. E cada dia vai se tornando mais parecido. Pelo menos esse deveria ser o meu desejo como cristão. Eu também, eu... terminou agora? Agora sim. Não, tinha mais uma coisa. Ah, tá. Agora eu acabei. Ah, beleza. Então. Esse tempo, assim, né? Pra pessoa pensar, né? É, o timing, né? Isso aqui eu copiei do Andrews, do Dandy, meu irmão, que hoje não tá aqui também, né? Que é convidado. Vida louca, o garoto que é viciado em gominhas açucaradas. Ah, eu nem comentei, o Dandy também pegado, não tá, né? Bem pegado, é. Tá. Deixaram o Dandy de fora. Eu lembrei, mas... Né? Que nem tu disse, né? Eu também acredito que com a caminhada, ou andar junto, ou a partir do momento que tu aceita realmente Jesus e tu deixa ele entrar na tua vida, com o passar do tempo, a tendência é tu melhorar cada vez mais, né? Apesar que uns se estagnam, param, ficam onde que estão. Mas a tendência é tu crescer cada vez mais, né? Uns mais rápidos, outros menos, digamos assim. Mas o que eu vejo que a partir do momento que tu aceita, que eu vi na minha vida e tu botou de uma vez por todas, deixou Deus controlar a tua vida, que um grande fardo e um grande pacote de pecados tu não vai mais cometer, né? Tu vai deixar pra trás muitas das coisas que tu fazia. E aí que tu vai ver e tu vai perceber o cristão na tua vida, né? Quem que realmente Deus começou a te moldar, né? É, eu não acho que... Eu acho que assim, que quando tu aceita Cristo, não é que tu não vai mais pecar, né? Não. Não, e mas, nem que tu mas muitos pecados, eu digo que 80%, assim, cara. Mas tu não faz porque tu tem o desejo de querer ser mais parecido com Cristo, né? Mas tu enxerga a escolha e tu tem a possibilidade de escolher entre o errado e o certo. Quando tu se torna cristão, é isso que acontece. Uhum. Essa possibilidade. Então todo mundo fica dizendo que eu, que sou cristão, que nasci dentro de uma família cristã, nunca tive liberdade. Engana-se quem diz isso, porque eu sou um cara que tem a possibilidade de fazer o certo e errado. Tá, e aí, não só o errado, né? Quem não tem a Cristo. Deixa de viver, tá, mas acabar, eu quero, né, dizer, o cara que vinha, tipo, eu vinha desregrado totalmente, uhum, tá? Só fazia bobagem. Eu entendi, então eu tive essas duas escolhas na minha vida, né? Sim. Mas muitas pessoas têm essa escolha e não fazem essa opção, tu tá entendendo? Ah, sim. E eu, então... Tô entendendo agora. Então é mais ou menos esse que eu digo, que a partir do momento que tu aceita, pode ser que tu volte a ter algumas frustrações na vida, durante o caminhar, mas a partir do momento que tu deixa Deus entrar na tua vida, um grande fardo fica pra trás. Mas eu acho que aquela hora ali onde tu teve a oportunidade de escolher, eu acho que tu se encontrava no momento da tua vida onde tu colocou as duas coisas na balança, né? A vida que tu tinha e a vida que tu teria que seguir pra Deus, e eu acho que pra ti a vida que tu iria seguir com Deus pesou mais, né? Então eu acho que pra algumas pessoas, eu acho que pra elas, elas acham que ainda é importante elas estarem naquela vida. E quem sabe não é Deus que tá deixando ela ali pra ver se ela aprende alguma coisa, pra ela tirar alguma coisa depois, e vai chegar num certo ponto onde ele vai pôr na balança e vai pesar também a escolha de Deus. Concordo, acho que é o que aconteceu comigo contigo, né, Júlio? Sim, porque eu conheci a igreja evangélica, né, cristã, desde os 10 anos de idade. Eu morava do lado de um centro de Umbanda, né? aqui, meio que Gonçalo. Eu passei por diversas, não digo diversas, mas acho que umas 3, 4 eu passei igrejas e nenhuma eu me sentia à vontade. Nenhuma eu não sentia interesse em aprender mais sobre Deus, em querer conhecer, ou muito menos entender o que era Ele, o que Ele queria pra mim. Eu só queria fazer minhas vontades, ia pra igreja lá, assistir os cultos. Jogar bola, tu queria jogar bola. Sim, aí entra, né, a parte onde eu comecei a jogar futebol, e aí foi que eu esqueci de vez. Aí o futebol foi tomando conta, foi sendo prioridade, fui deixando de ter compromissos e de estar junto com a minha família pra poder jogar futebol. Foi onde eu colocava o futebol em primeiro lugar, até mesmo da minha família, até mesmo de Deus, dos meus amigos. E até que eu perdi isso, né? Até que eu perdi o futebol e foi onde eu fui colocado na parede, né, eu digo assim. Chegaram em mim e falaram assim, olha, tu vai pra igreja. Daí entra até a parte do Duda, né, onde ele falou que muitas vezes a pessoa vai forçado, né? Eu fui forçado, principalmente aqui pro Grupo Aliança. Eu fui forçado, né, Eu percebi quando tu chegou. Fui forçado a gravar esse podcast? Eu fui forçado a... Mas tu tava amarrado a primeira vez que tu veio, né? Tava amarrado com as minhas vontades, vamos dizer assim. Opa! Isso foi profundo. Elas não queriam me largar, assim, né? Até hoje ela ainda tá meio amarrada. Como é que é o nome? Ela é loira ou morena, essa mulher? Olha, no momento tava indefinido, eu tava escolhendo. Opa! Garanhão! Tava escolhendo, espero que era entre mulheres. Não, ele quis dizer que a guria tava escolhendo que ele ia pintar o cabelo. Não entendi. Diante de tantas igrejas que eu passei, o Grupo Aliança, assim, não puxar o saco, né? Eu me senti bem à vontade, porque foi onde as pessoas chegaram até mim, porque eu não queria aquilo. Então, eu vi que as outras pessoas demonstravam carinho, sabe? Uma vontade de querer ensinar, de querer ter perto, coisa que eu nunca tinha encontrado em outra igreja. Não assim. Chore, gente. Mas só porque tá escrito na Bíblia, gente, não? É. Esquece, né? Por isso mesmo, a Aliança trabalha com esse método, assim, de seguir o que a Bíblia fala bem à risca, assim, né? De usar os métodos que ela deixou pra gente, né? Que Deus deixou pra gente usar. Então, ali foi onde eu, com o tempo, eu passei a ir por vontade própria. Eu não ia mais porque estavam me impondo aquilo. Eu comecei a me sentir bem, eu comecei a me sentir acolhido. E aquilo lá, no momento que eu me encontrava, onde eu não tinha mais nada, onde eu tava mudando de profissão, onde eu tava saindo do futebol pra encontrar um outro rumo, foi onde Deus começou a preencher, né, o vazio que a gente tem. E isso foi onde foi querendo aumentar. Eu acredito que o ano passado, onde eu entrei na Aliança, eu não cresci muito espiritualmente. Eu cresci muito em caráter, em atitude, em responsabilidade. E esse ano eu acho que eu tô começando a crescer, eu tô começando a entender, eu tô começando até a falar pros outros, né, do que se trata. Então, pra mim foi assim, passei anos vivendo uma coisa onde era ilusão, né, onde... Eu era bom naquilo, eu fazia aquilo bem, mas não era o suficiente. Então, futebol? Quero futebol. Então ainda é bom, cara. Se Deus me desse aquilo, hoje eu estaria afastado. Então ele me tirou aquilo que eu mais queria pra mim poder ver que ele é o principal. Quem sabe hoje se ele não me entregasse isso de novo, mas... E ele tem que estar em primeiro lugar, sim. Mas o futebolzinho de vez em quando é bom também, né? Claro, né? Mas tu é perna de pau que tá louco. Vem com essa que eu jogava bem. Se eu a Aliança não chegar no campeonato de Páscoa. Não, brincadeira. Então, isso é o que eu tenho a deixar assim, sobre ser cristão. Ah, e complementando assim, ainda é bem difícil ainda, porque a gente, eu pelo menos assim, ainda me confronto bastante com as minhas próprias vontades, assim, com meus próprios desejos. E é que nem o Duda, o Ed Dedra, pode falar. Ele vai dizer. Pode falar, cara, só que sim. Ele sabe? Tem três, não. Que nem o Duda falou sábado, né? Pra nós que estávamos, né? Opa, em breve no site cimadomuro.blogspot.com. Ou no abbg.org. Já tá no ar, abbg.org.br. Tamandarindos.com. Pra falar aí, gente. Ele falou sábado sobre pensamento. Não bate no mundo. Só batia nas costas. Uma pega. Tá. Tipo, agora tu vai conseguir. É. Calma. Assim, fala, Júlio. Ele falou sábado, né, sobre pensamentos, que hoje a gente começa pecando, né, pelo pensamento, mas que a gente daí tem a escolha de parar por ali, né, de cortar ele, de falar assim, olha, isso que eu tô fazendo não tá agradando a Deus, então vamos dar um chega, vamos dar um basta, coisas que antes tu saía fazendo que dava na telha, né, então acredito que eu já tô começando muito bem e a tendência é só melhorar, esperando. Amém. Mas eu sou o único católico, né? Que vem do Não, eu vim da católica também, cara. Inclusive. Hã? Hã? Inclusive tinha uma época... Eu vim de religião nenhuma, cara. Eu também não. Inclusive tinha uma época... Eu continuo sem religião, Michel, cara. Eu só não fiz a crisma, mas eu fiz até a crisma, cara. Eu fiz a catequese. Aí eu fiz a catequese. A primeira comunhão. Mas eu acho que lá em Tamandaré tinha pré-crisma, crima, pré-comunhão, comunhão. Diogo, tô curioso pra saber. Que era todo mundo queria tomar, pegar. Todo mundo tava estagnando. Ah, né, aquele negocinho lá. Aí depois... Mas eu se acho que... Pensava que ia ser tribão que o negócio gruda no céu da boca. Eu fico curioso pra saber como é que era o teu vestido de caristia lá. Eu tenho uma vestido. Foto. Eu tenho um vestido? É, branquinho. Era rosa, mãe. Caprichou, né? Não, eu não gostei da flor que ela botou. Também? É que bem ali, essa flor ela tirou, sabe? Uma mistura das tribos lá dentro. Não, era aquelas bocas de sino lá, sabe? Aquelas que botam em cemitério. Ficou meio que um cocá, sabe? Era pra simbolizar a minha morte. Que isso, gurizada? Eu só quis brincar, os caras levaram tudo. Daqui a pouco os caras acreditam. Depois é o Michel que fala mentira, né? Não, tem, depois passa lá, meu Deus. Em relação a esse negócio aí de, por exemplo, a pessoa nascer na igreja e a pessoa percorrer um longo caminho até, por exemplo, se estabilizar, eu vejo muita história do filho pródigo, que, por exemplo, assim, o irmão do filho pródigo sempre esteve junto com o pai, né? Aí o filho pródigo pegou, foi lá dar uma curtida por aí, e depois voltou. Aí eu sempre fico me perguntando, mas por que isso? Porque eu acho que, assim, existem situações na vida das pessoas que eu acho que tu viveu, porque tu vai poder ajudar com propriedade. Porque, assim, eu tenho um problema, aí eu chego e digo pro Júlio ver meu problema. Se o Júlio ver não passou isso, por mais que ele se espelhe na Bíblia pra tentar me aconselhar, ele nunca vai conseguir me entender como alguém que tenha passado por isso. Então eu acho que Deus usa essas situações que, infelizmente, a gente opta pelas coisas erradas. Por isso que a gente vai passar por isso. E com certeza. E a Bíblia diz, né, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a gente não tá livre das consequências que a gente faz. Mas eu acho que tudo tem um propósito. A gente experimenta tudo isso pra que Deus possa usar disso lá na frente, pra que a gente ajude ainda outras pessoas. Então eu acho que tem um lado muito bom, porque... quando, de repente, a gente tá vivendo um momento e depois volta, de repente volta muito mais forte, ou com muito mais convicção, ou com muito mais propriedade. Eu me lembro que uma vez um amigo meu me disse que o Fernandinho, que ele no show do Fernandinho, que ele era bem fã, o Fernandinho tinha dito que ele não queria nunca adorar a Deus pelas coisas que Deus poderia dar, ou por medo de não ser salvo, né? Porque muita gente, não quero ir pro inferno, vou adorar a Deus, não. Ah, Deus vai me dar isso e aquilo, vou adorar a Deus. Que ele queria adorar a Deus só em razão do que Deus era, entendeu? E eu acho que é quando a gente descobre isso, a gente começa a ser melhor. E uma coisa que é importante, eu acho que ser cristão não é ser melhor que ninguém. Tem muito cristão que se acha melhor que os outros. Eu acho que a gente tem que cuidar, né, com os cristãos por aí que ficam se achando. Eu acho que a gente tem que colocar o nosso pé no chão e dizer, não, a gente é servo, a gente tá aqui pra ajudar os outros, né? A gente não é melhor que ninguém por estar aqui. É bom, legal nisso que a Mirella tocou, né, de tomar cuidado com os cristãos, porque, assim, as pessoas acham que a gente se tornou cristão, a gente não peca mais e não passa por dificuldade, muito pelo contrário, eu acho que quando tu se torna cristão, é bem difícil. Aí porque começa a dificuldade. Se tu peca, acusa na tua consciência, tu fica mal. Opa, igual, mano. E como é que eu posso dizer assim, até hoje eu ainda me sinto bem mal, assim, porque me pego, assim, muitas vezes pecando ou com desejo de fazer coisas que eu fazia antigamente, né? Mas daí tem a Bíblia, né, que te dá direção, tem as pessoas que estão ao nosso redor que a gente pode sentar, conversar e dar um auxílio. Então, ser cristão não é ser perfeito ou se achar melhor que os outros, mas é ter uma luta bem mais difícil, porque tu tá ali no teu mundinho e sair do teu mundinho pra virar cristão, pra aceitar Jesus, não é fácil. Tu vai passar por umas batalhas, mas que no final vai valer a pena, com certeza. Eu também acho isso aí, mas ó, botar lenha na fogueira. Porque eu acho que tem muito cristão que quer se engrandecer, quer achar o cara, mas tem muito cristão porque acha que a gente nunca vai ser perfeito que nem Jesus, realmente, eu concordo com isso, né? Mas existe Paulo, que foi um humano, né? E aí acha, eu posso errar aqui, eu posso errar ali, porque nós nunca vou conseguir ser perfeito, e acaba desistindo da luta na metade do caminho. Então, eu acho que existem os dois lados, né? Mas aí eu acho que a pessoa para de optar ser como Cristo, aí também tu já não tá mais sendo cristão, né? Não, muito pelo contrário, deixa... Não, tu continua sendo cristão, mas aí tu acha desculpa pros teus erros. Sim, é verdade. legal de falar, tipo assim, também que pra quem não é cristão, que você vai estar ouvindo isso, ou alguém que é cristão que vai querer falar pra alguém que talvez não seja, o cara, por que que tu é cristão? Por que que vai perguntar pra ti por que tu é cristão? É porque eu realmente entendi o que é melhor pra minha vida, eu realmente entendi o propósito da minha vida, eu realmente entendi o que preenche, e é por isso que eu opto por fazer aquilo que Cristo quer, e por isso que eu opto todo dia em ser cada vez mais parecido com Cristo. Não porque eu tenho medo da morte, ou porque eu não quero ir pro inferno, mas é porque eu realmente entendi que isso é o que tem de melhor, é a melhor parte de viver a vida, é realmente ser livre, não escravo, como todo mundo pensa. Ah, eu vou pra igreja, ah, não posso isso, não posso aquilo ali. Pelo contrário, eu tenho uma liberdade que nenhuma outra pessoa pode imaginar. E eu, assim, cara, só pra finalizar aqui, o cara falar dessa finalizar cara... antes, cara? Não, o Diogo quer só UFC, meter... Ele quer finalizar não, cada momento. Que é o UFC, cada pouco o cara finaliza, entendeu? Não, é, eu queria comentar mesmo essa questão do ser feliz, ou lavagem cerebral... Opa, celebrar. Vamos celebrar, então? Vamos celebrar. Não. Porque, o que que acontece? Eu sempre fui, eu era o cara da festa, assim, né? Tava sempre... Da night. O dono da festa. Eu, não, no meu time, assim, eu era que fazia vaquinha pra cerveja pra e tal. Então, eu sempre agitado, como sou agora e tal, e não, imagina. Cara, sério? Puxava todas, então eu tava puxava todas frente. Aí o que que aconteceu? De uma hora pra outra, todos os meus amigos, que continuam sendo meus amigos, meio que viram um jogo diferente. O que que aconteceu? Você aí ficou louco, fizeram alguma coisa. Olha ali, agora sim. Virou cara, bichinha. Falaram também? Embaixo do céu. Mas isso falavam antes de ser cristão. É, disseram... não, também, né? Aí. Eu tava brincando, pessoal, ele não é gay, tá? É. O Diogo, tu tava falando, eu vou finalizar, não. Você é tu. Namoro aqui, né? Esse negócio aí eu finalizo mesmo, entendeu? Aí. Anderson Silva, cara. Então o que eu quero dizer é que a vida cristã que hoje eu realmente entendo o que é ser feliz, ser uma pessoa feliz. E eu antes tinha medo da morte, hoje não tenho. É, Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre e eu vou reinar. Ah, isso aí, né? Eu quero viver, só quero viver se for pra ele, com ele. É. Agora, glória a Deus! Quando eu tava falando do uma coisa que achei interessante, é do propósito, eu acho que quando tu, que nem diz aquele livro, Uma Vida com Propósitos, opa, tu aprende que tu foi criado pra ser eterno, ou seja, que as tuas escolhas vão se refletir na eternidade. Ah, mas por que vale a pena ser cristão, né? Né, se eu não vou ser uma pessoa assim, se de repente como o Diogo, alguns amigos vão me achar meio diferente, assim, porque no futuro tu vai ter uma recompensa e tu entende que tem um vazio, principalmente no futuro, que depende da tua decisão agora, né? Acho que é por aí. E é legal tu pensar assim, eu penso assim, por exemplo, tu acha que eu gosto de tocar violão e cantar por quê? Porque eu sei que no céu eu vou tocar e cantar muito violão, lá vai ter música, entendeu? Então, as coisas que eu pratico, as coisas que eu gosto de fazer na minha vida, no meu dia a dia, são as coisas que eu procuro saber e ter a certeza que eu vou poder fazer eternamente isso, e é isso que me dá prazer, entendeu? Então, mais ou menos por aí. Eu não minto muito porque eu sei que no céu eu não vou poder mentir, sabe? Eu durmo bastante porque eu acho que no céu eu também vou poder dormir. Não, tô brincando. Mas só pra finalizar daí. Que isso? Agora foi brincadeira, entendeu? Eu queria ver a cara de vocês. Não, mas que nem eu estava falando aí. O Diogo falou antes que a pessoa pode pensar assim, ah, como eu sou pecador, então eu posso fazer porque eu não consigo me controlar, né? Só que, tá, isso em parte é verdade, né? Porque nós, desde que nós nascemos, que nem, por exemplo, o Michel também... Mesmo tendo nascido em lar cristão, ele já nasceu com o pecado. Por isso que hoje ele tem tanta possibilidade de cair no pecado quanto uma pessoa que não nasceu em lar cristão. Por quê? Porque quando a gente já nasce com o pecado incrustado, por causa de Adão, né? Que é o pecado original. Então, por causa de Adão, todos nós nascemos com o pecado, entendeu? Então, isso é algo que a gente tem que reconhecer. Só que qual que é a diferença de tu ser cristão ou não? No momento que tu aceita a Cristo e o Espírito Santo vem habitar na tua vida, tu tem o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? As pessoas pensam, o livre-arbítrio é tu poder escolher. Então se fosse isso, todo mundo teria o livre-arbítrio, né? Só que não é bem assim. O livre-arbítrio é tu poder escolher entre o bem e o mal. Então é tu poder, por exemplo, naquele momento que tu, sei lá, apareceu alguém ali... tá conversando e tu tem a possibilidade, sei lá, de mentir pra pessoa pra se aproveitar, passar por cima dela, né? O livre-arbítrio tu poder escolher, ou eu vou fazer isso, ou não. Ou eu vou fazer isso que é o errado, que é cometer o pecado, ou não, eu vou falar a verdade. Isso que é o livre-arbítrio. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem o livre-arbítrio. Ela vai sempre cair pro mal, ela não sabe fazer o bem. Aí tu pode me perguntar, ah, mas tem tantas pessoas boas no mundo, ah, tem gente que faz muita coisa boa, tem gente que é bom. Pode até dizer, por exemplo, tem aquele cara lá que a única coisa que falta pra ele é Cristo, porque ele, tudo bem. A pessoa em si, ela não, digamos assim, aos nossos olhos, ela não é totalmente má. Ninguém é diabo no mundo, né? Até o, digamos assim, o diabo, entre aspas, ele faz coisas boas. Se for analisar. Eu não convidaria pra tomar um café. É. Porque o diabo, qual que é o objetivo dele? Ele veio pra quê? Pra matar, roubar, destruir, né? Te dá pra pegar em troca depois. Né? Exatamente. Espalhar a droga. Então, por exemplo, tu pode pensar assim, o cara não é cristão, mas ele tem uma casa imensa, o cara é rico, tem tudo, né? Aí que vem vazio, né? Porque mora em sua casa. Aí vem vazio, porque mora em sua casa, exatamente. É tudo passageiro. Então, assim, a pessoa pode ser boa, assim. Só que, no fundo, ela tem um pecado dentro do coração dela. Então, a pessoa, no momento que ela tem a Cristo, ela vai poder escolher. Só que nem sempre ela vai conseguir escolher entre o bem e o mal. Por quê? Porque aí vai depender da intimidade que ela tem com Deus. Ela vai poder sofrer, ela vai sofrer as tentações por causa do pecado que ela tem no coração. E ela vai poder cair no pecado. Então, ela vai acabar se deixando levar. E aí que vem a questão do que eu tinha falado antes, né? Pra mim, a pessoa, quando ela é cristã, tu começa a perceber a mudança nela. Por exemplo, eu mesmo, outro dia aconteceu comigo, que eu peguei lá, mexendo lá na minha moto, todo mundo pensamento. Mexendo na minha moto, fiquei meio brabo, daí eu deixei passar. Aí no segundo dia, no outro dia, mexeram de novo. Cara, eu fui pra casa muito. Eu tava com raiva, uma raiva mesmo, né? Tava irado. Primeira coisa que eu fiz foi abrir o e-mail lá, digitar os negócios lá, mandei pro grupo todo, porque eu sabia que era alguém do grupo, né? Só que eu escrevi aquilo lá com raiva, né? E escrevi coisas assim que tinha gente que nem sabia o que tava acontecendo, não merecia saber. Não merecia nem escutar nem a pessoa que fez, né? E aí tu pode pensar, bah, mas isso não é uma atitude de um cristão. Não é mesmo? Eu cometi um pecado ali, porque... Como é que eu cometi um pecado? Porque eu me irei contra uma pessoa, né? Deixei aquela ira tomar meu coração, se transformar numa raiva. Foi uma ira que ia pecar, transformou num pecado. E acabei falando isso com muitas pessoas, talvez magoando pessoas. Só que depois, pensando melhor, no outro dia, conversei com meu discipulador, conversando com ele, dizendo, ah, mas eu acho que aquilo lá não foi legal, né? E daí que vem a atitude de cristã. Eu tinha que consertar aquilo. Como consertar? Como eu fiz no meio de todo mundo, foi um negócio público, foi pra todo mundo, eu tinha que resolver com todo mundo. Aí mandei um e-mail de novo, dizendo, ó, pessoal, reconheço que eu errei aí, cometi isso daí e tal, coisa, entendeu? Então, talvez a pessoa, ela esteja no início da caminhada e ela cometa ainda os pecados, ela ainda não se controle, né? A gente tem gente assim no nosso meio, né? Só que a diferença vem depois, que ela percebe que ela cometeu aquilo, ela vai lá e arruma, entendeu? Porque a gente não é perfeito, a gente é pecador. O nosso objetivo é tentar se tornar máximo parecido com Cristo, mas a gente não é perfeito, a gente não é Cristo. Então, o importante é a gente estar sempre reconhecendo que a gente é pecador e estar sempre tentando arrumar tudo isso, né? E que nem o... Não sei se foi o Michel, foi tu ou o Júlio que comentou antes? Não sei. Acho que foi tu, Michel, que tem uma grande diferença na nossa vida, né? Ser cristão, né? Eu também posso ser, porque eu vivi as duas vidas, né? E eu posso ser, quando eu vivia no... Quando eu não era cristão, eu tinha minhas alegrias, né? Eram alegrias momentâneas. Mas quando eu me tornei cristão, foi totalmente diferente essa alegria. Uma alegria que dura. E que nem o pessoal comentou, não vai ser um mar de rosas, né? O cara ainda tem problemas, tudo, só que a diferença é que tu tem a Deus pra estar te auxiliando. Tu tem pessoas ao teu redor, tu tem pessoas que tu pode confiar, tu pode se apoiar e... Tem assim um auxílio que carrega teu fardo, que nem o. Jesus disse, né? Tem um bom ânimo, venci o mundo. Exato. E então, uma coisa que eu falei antes, né? A respeito de. Talvez ainda não seja hora, né? De você colocar numa balança e o lado de Deus pesar mais na sua vida. tem o seguinte, essa hora não vai chegar do nada também. Eu acho que tu tem que dar o primeiro passo e ir aprendendo um pouquinho e pelo menos tendo um contato com ele, porque senão não vai ter peso na outra balança, no outro lado da balança. Se tu só seguir uma das vidas, não vai ter peso nenhum, né? Então é lógico que a vida do mundo, né, entre aspas, vai pesar mais, porque tu não teve um contato, tu não sabe do que ele é capaz, tu não sabe do que exatamente significa a palavra dele, porque que ele veio, então não tem peso. Então, antes de colocar na balança, a gente tem que, através de alguém, trazendo até nós, ou através de nós mesmos, tendo curiosidade em aprender. Agora, eu fiquei com uma dúvida, ele falou que as pessoas que têm o livre-arbítrio são as pessoas que têm o Espírito Santo, ou seja, as pessoas que aceitaram a Cristo. Agora eu te faço uma pergunta. Tu que sempre ia na aliança lá com a tua mãe, mesmo tu não tendo tomado aquela decisão por Cristo, ou seja, não tendo o Espírito Santo, tu sabia do certo e do errado. Então eu acho que a frase adequada não seria que o conhecimento te dá o livre-arbítrio do que o Espírito Santo te dá o livre-arbítrio? Porque tu sabia o que era certo e o que era errado quando tu começou a ir. Mesmo que tu não tivesse aceitado a Cristo, tu tava errando porque tu conhecia, então tu tinha o livre-arbítrio. Não, ela perguntou pra mim. Não, tu tá certo o teu pensamento. Só que a questão é, talvez eu me expressei mal, né? Como eu disse antes, tem pessoas que fazem o bem. Isso, não, com certeza. Tu pega, por exemplo, tem gente assim que faz assim, eu não quero citar, mas tem um grupo de pessoas que até deveriam ser exemplos para pessoas cristãs, que eles, a coisa que eles mais fazem é boas ações. Justamente. Né? Sabemos. Então, sabemos. As coisas que eles mais fazem são boas ações. E digamos assim, eu acredito que eles não têm o Espírito Santo, porque, né? Mas então, como é que eles fazem? A questão que eu quis dizer é assim, por exemplo, quando eu ia lá, eu tinha conhecimento que era o certo e errado. O conhecimento que é o certo e que é errado, todo mundo sabe. Ah, não pode matar, não pode roubar, não pode mentir. Isso é porque seria o errado, né? Entendeu? Isso todo mundo sabe, né? Bom, não tem. De certa forma. Qual que é a diferença que eu quis dizer? Por exemplo, agora, no momento que eu tô fazendo alguma coisa errada, ou cometer um pecado, o Espírito Santo me acusa. Diz, e aí eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Exatamente. Entendeu? Não, isso que eu quis dizer. Entendeu? Eu chego aqui no momento, antes, por exemplo, bom, agora eu vou mentir. Eu pego e minto. E depois eu vou pensar, ah, eu menti, acho que não foi legal, né? Entendeu? Agora não, agora eu vou mentir. Aí o Espírito Santo, ah, mas peraí. Não seria o correto fazer isso, entendeu? E aí que entra o livre-arbítrio. Eu posso escolher entre continuar a fazer isso aí. Ou não. Que daí se torna um pecado. É isso que eu quis dizer. É que as pessoas. É que eu quis dizer assim. É que o livre-arbítrio é um negócio um tanto complexo. As pessoas pensam que o livre-arbítrio é tu escolher só entre fazer as coisas. Mas não, o livre-arbítrio é tu poder fazer essa escolha que só Deus te proporciona, entendeu? Se a gente se comparar com Adão, por exemplo, Adão e Eva eram os que mais tinham o livre-arbítrio. Nós não temos o livre-arbítrio hoje como Adão e Eva tinham, por exemplo. Por causa que, assim, Adão e Eva, bom, eles só faziam coisas boas, pode analisar assim dessa forma, né? Uhum. Só que qual foi o livre-arbítrio que Deus deu pra eles? Que isso aí pode ser usado pra nós também, é a mesma coisa. Deus disse assim, olha, não comam do fruto da árvore. Eles tiveram a escolha entre comer ou não comer. Aí eles foram lá e comeram. Por causa disso, Deus tirou o livre-arbítrio deles. E agora nós só podemos ter esse livre-arbítrio através de Deus, do Espírito Santo. Ou seja, o conhecimento do certo e do errado. O conhecimento sim, dá tu vai ter, né? Claro. Conhecimento tu tem, isso... Mas esse conhecimento, nós nascemos com essa... Mas é uma coisa que vem de Deus, porque nós nascemos, porque nós somos criaturas de Deus. Eu acho que nós vamos ter que fazer um podcast sobre isso. Pode ser. É bem bacana mesmo. Senão, esse, assim, o pessoal vai ficar... Então, pessoal, assim, pro livre, questão do livre-arbítrio, então vamos deixar acho no ar que essa ser o questão, podcast. Pra gente poder analisar no outro podcast, falar só sobre isso, porque é um assunto, assim, que tu pode ficar bastante tempo conversando. Mas deixa eu falar uma coisa sobre o livre-arbítrio. Vamos finalizar de novo. É, isso, sabe as palavras. Não é tão sábio assim, mas é mais ou menos assim. Em qualquer tipo de liberdade existe limite. Então, quando tu acredita que o livre-arbítrio, tu é livre pra fazer qualquer coisa, seja coisa boa ou coisa ruim, tudo tem limite. Por exemplo, Se eu for e der um soco na cara do Júlio Vera, sou livre pra dar um soco na cara dele, se eu quiser. Sou livre. Só que a minha liberdade vai acabar nesse momento que eu der, porque eu vou pra cadeia, naquele momento eu não vou ser livre. Mas tu vai tomar outro. É, vou tomar outro, vou apanhar, vou acontecer. Então, até mesmo a liberdade tem limite, né? Então, tudo tem um ponto que agrada a Deus e não agrada a Deus, né? Que a gente tava falando das boas obras, que também não é tanto sobre o livre-arbítrio, mas que é legal de falar, assim, que as pessoas que não têm o Espírito Santo, então, que não são cristãs, né? Elas podem até fazer muita coisa boa, e vão fazer mesmo, vão ajudar o mundo. Só que, pra Deus, essas obras que elas fazem, essas coisas boas, não passam de trapo de imundice, né? Fala a Bíblia. Muita coisa que vai ser passada pelo fogo, vai ser queimada e não vai ficar nada. Então, a única coisa que nos faz agradar a Deus mesmo é ter Cristo, é ter o Espírito Santo em nós, é ter tomado essa decisão, é ser cristão, é querer ser parecido com Cristo. Não importa tu querer ouvir esse podcast, eu vou consertar minha vida fazendo um monte de coisa boa, assim vou estar perto de Deus, né? Cara, Deus vai continuar te olhando do mesmo jeito, com a mesma ira, se tá pensando assim, né? Então vai ser ninguém. Agora, no momento, e eu não quero me achar por ser cristão, dizer que eu vou pro céu e tu não, mas a única forma de agradar a Deus é realmente tomando uma decisão, querendo ser cristão, aceitando a Cristo e ter o Espírito Santo vivendo dentro de ti. Aí sim, quando tu fizer alguma coisa ruim, Deus vai se desagradar contigo, e quando tu fizer uma coisa boa, Deus vai se agradar contigo. Se não, meu filho, tu tá só desagradando a Deus, fazendo coisa boa ou fazendo coisa ruim. E se tu não acredita nisso, que as pessoas já nascem pecando, cara, quando tu nasceu, eu aposto que tu mordia uma mila da tua mãe pra ela dar mais leite pra ti, né? Ah, que tu fazia birra, que tu fazia manha, que tu chorava pra ir pro colo. Cara, tu não precisa ensinar as pessoas a pecar. Todo mundo peca, todo mundo nasce pecador. E a prova disso é tu mesmo, né? Por que tu olhou pra mim? Eu não sei. Não, é isso aí, né? Como o Michel disse, foi uma boa finalizada aí. Não, acho que finalizada, sabe as palavras, como ele disse, não tem mais o que falar. Opa! Então, finalizado muito bem com a sabedoria milenar de Michel, né? Marquete aí, da Rosa, Místicos, Alba Arte. Opa. Fazendo propaganda já, né? Jabá. Marquete, Blu-ray. Marquete Family. É um quarto de século. Que hoje seu irmão do Deco, Vida Louca, não está presente, mas tudo bem. Então, pra finalizar, a pergunta do dia, Mirella, com você, porque o João não está presente. Então tá, então... Pra você aí que tá escutando a gente, as pessoas têm visto em ti um cristão de verdade? Pegado. Mas... Opa! Ponto de interrogação. Opa! Essa aí é pra pensar, hein? Eu tô do lado. Eu posso responder essa pergunta, não? Que pergunta pro teu irmão pra ver se ele vai, o que, que ele vai responder. Acho que é ele que vai te dizer a resposta mais certa. A pessoa tem que se olhar no espelho, né? E dizer. Se tu ficar perguntando só pra ti mesmo, acho que não vai ser muito legal. Pergunta pra tua mãe, pro teu pai. Ai, ai, ai. Pra um cara bem íntimo. Esse vai te dizer a palavra correta. Vai lá, chama ele. Só posso... explica pra ele antes como é que é uma vida cristã, caso ele não saiba. Não, quer falar que não. Podcast, né? Escute o podcast, isso, né? Tá certo, né? E se você também talvez não é cristão, daí não se preocupe, ainda tem um longo caminho à frente pra você pensar e analisar a sua vida. Ver se vale a pena esse negócio. Claro, sinta-se à vontade. Aqui ninguém tá obrigando ninguém a fazer nada, assim. Todo mundo pode ter sua escolha. Mas assim, só responder, porque nós temos que responder também, Ah, essa, claro, já, claro. Essa a gente já responde. Claro, essa. A gente já responde. Já? Eu nem falei com a minha mãe ainda. Ah, pensei que era a hora da baia. Tá gravando aí? Não, claro, assim, ó. Eu posso dizer assim que... Eu acho que um tempinho atrás, assim, era difícil. Hoje, jamais, assim. Porque, realmente, quando tu pega firme aí, né, e vai atrás, as pessoas começam a vir falar contigo lá, não sei o quê. Ah, como mudou, né? Quem te viu, quem te vê, né? Opa! Então, não foi só o corte de cabelo que mudou, né? Acho que posso falar que se eu tivesse em São Paulo, com certeza seria uma mudança muito grande, que as pessoas teriam visto em mim. Mas aqui eu não tenho como... Da minha família, sim, uma mudança grande. Mas em relação a amigos, eu acho que... Ninguém te conhecia, né? É, vocês já me conheceram mudando, né, pra uma vida cristã. Que bom, então, né? Melhor assim, eu não queria ver teus podres. É, tá louco. Então é melhor assim. Deixa eu ver assim. Todo mundo tem que responder? Não, precisa, só quem quiser comentar. Tá bom, eu tenho vergonha. Sim, eu sim. Com okay. certeza. Deu. Todo mundo viu ela. Logo no início, sim, foi um choque, até em casa, né? Ele tá ficando louco. Fanático. A minha mãe, ela brincou. Porque quando tu nasceu, eu prometi pra Deus, eu disse que tu ia ser padre. Acho que tu vai ser pastor agora. Ela falou, né? Acho que tu vai ser pastor agora. prometi que tu ia ser padre. É, né? O negócio é uma promessa lá. Depois é. Eu que sou escolhido, né? Então tá, então você também responda essa pergunta aí que a Mirella deixou pra gente, a perguntinha: se as pessoas têm visto um cristão verdadeiro na tua vida, se tu realmente está, as pessoas conseguem perceber isso em ti. Então deixe nos comentários, deixe em qualquer lugar, pode ser no Twitter, pelo Facebook, nosso grupinho lá. Cartinha, sinal e de fumaça. E não vale mentir, é pecado mentir. É, não pode mentir. Mentir. O que vocês andam fazendo. Não. Mentir não é só falar, é também escrever. Ah, não pode mentir escrevendo? Não. É que tu vai dizer brincadeira, assim, eu não disse isso. Né? Eu não escrevi isso. Ah, guri. Eu só peço pra assinar embaixo. Eu posso falar finalizando depois? Eu falo, tu falas, nós falamos de hoje. João que não está aqui, não vamos ter indicação então hoje de nada. Mas não é porque o João não está aqui que nós não vamos ter indicação. É porque ao meu lado está o Michel e ele vai explicar. Opa. O porquê hoje nós estamos gravando dois podcasts que serão lançados, obviamente, em datas separadas, né? Claro. Mas por que a gente está adiantando o serviço para vocês não ficarem tanto tempo sem podcast? Senão nós vamos ficar um mês sem podcast de novo, né? Que nem nós ficamos ali, do primeiro episódio que foi lançado pro segundo, ficamos quase dois meses sem podcast. Explica aí, isso. Michel, o que vai acontecer aí que você vai estar ausente da presença? Não só eu vou estar ausente, como meu irmão também. Dandeco, vida louca, e eu, a gente vai estar viajando pelo Brasil, melhor dizendo assim, alguns estados do Brasil, tocando, participando de um grupo de louvor que a gente participava lá na Itália no tempo que a gente morou, eu e meu irmão, na Itália por quase 3 anos. E nesse tempo que a gente ficou por lá, a gente participou de um grupo de louvor muito legal, muito bacana, assim, com pessoas maravilhosas, que a gente pôde aprender muito e pôde louvar a Deus muito juntos. E o fruto de tudo isso foi um CD que eles acabaram de finalizar, de gravar e arranjar lá na Itália. Estão vindo agora esse mês pro Brasil para tocar aqui, para divulgar o trabalho que é feito, o trabalho de missões, o trabalho evangelístico na Itália. E a gente vai estar tocando com eles aqui pelo Brasil, do Espírito Santo para baixo. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Santa Catarina, sim, e vai embora, Paraná, Rio Grande do Sul, aqui Porto Alegre. A gente vai estar tocando nas capitais e mais algumas cidades, acho que vão ser 17 lugares, acho que vai ser. Tem talvez o nome dos eventos, ou vai ser tipo eventos paralelos, assim? Vai ser geralmente em igrejas, né? Igrejas, em igrejas, né? Vão ter alguns eventos que a gente vai participar, mas que eu não me lembro muito bem o nome, não tenho aqui. Mas a gente vai participar desses louvores em algumas igrejas, em alguns eventos, vai ser bem bacana, vai ser uma experiência bem legal. Sim, mantenha-nos em contato, qualquer coisa, se vocês tiverem acesso à internet lá, bota lá no grupo tempo. Do Facebook lá, que daí, ou se tiver alguém que... sei lá, participa do grupo que mora na cidade que vocês estão, pode ir lá prestigiar, né? Claro, claro. A gente vai manter atualizado as nossas notícias. Isso aí. Fotos e coisas assim. Poxa, show de bola. Também faço propaganda lá do podcast lá pro pessoal, né? Opa, vamos levar até o Espírito Santo. Dessa vez a gente vai levar o podcast, né? Então, isso, vamos pessoal, levar o Espírito Santo ao Espírito Santo. Não é só quem fala chocolate quente que vai ouvir o nosso podcast agora. Vai sair de Bento o negócio. Tá certo, Michel. Então esse é o motivo que esse mês, né, nós vamos ter dois podcasts que foram gravados juntos e... só pra não ter um atrás do outro, senão depois vão ficar um tempo sem ter. Claro. A gente poderia lançar, tipo, os dois juntos, mas é só pra, né... pra manter a frequência. Isso, pra ter uma frequência. Mas depois vai ficar um mês sem também, depois aí não vai dar certo. Isso aí. Então a indicação, vai que tem alguém que nos escute, que seja de algum estado pelo Brasil e que se interesse, escreve lá no Facebook ali do perfil do Pelo Amor de Deus no grupo. E pergunta, diz qual que é o nome da tua cidade, que talvez eu e o Dandy, pelo menos, a gente vai estar passando perto de algum lugar aí. Uhum. Então a gente pode manter contato mais íntimo. Show de bola! Então, Michel, o que a gente faz também agora é ver as perguntas do último podcast. A pergunta, no caso, né? E no último podcast, a pergunta foi, que eu deixei lá no grupo, o pessoal responder... é, se o pessoal já tinha voado de bicicleta ou motocicleta, skate, qualquer outra coisa. Mas a questão é assim, de tu ser literalmente arremessado, como a gente viu que ocorreu com algumas pessoas, né? No último podcast a gente falou. E teve uma galera que respondeu aí. O André, por exemplo, ele disse que quando ele era pequeno ele saiu voando sozinho, sabe? Sem... Que isso, André? Sem ter nada, cara. Tava garoto correndo. Perigo. Não, ele quis dar uma de super-homem, né, cara? Mas, olha só. Daí teve uma galera, por exemplo, o Matheus, né, que é nosso conhecido aí, ele é um cara curto e grosso, né? Ele só disse assim, voei da bicicleta, e de repente ela estava partida ao meio. Que isso, não seu Matheus. Não se sabe mais nada, né? Quebrou a bicicleta e não sabe. Teve também o Gabi, amigo nosso, né, que disse que voa de bicicleta, e quando ele abriu os olhos só podia ver o chão, imagina só, ele deve ter fechado os olhos. E a tua boca, então, o teu rosto, que isso, cara? A bicicleta é uma arma aí na mão dessa gurizada, hein? Não, eu quando tiver um filho não vou dar uma bicicleta. Que? Mas já tô ficando com medo, vai ficar com rodinha pro resto da vida. Não, tá louco, não. Aqui. Tá louco. Vou dar uma moto antes de dar uma bicicleta, tá louco? Moto se cair você foi de uma vez, né? Sim, né? Agora de ficar com o dedo quebrado pro resto da vida fica feio. Mas é isso aí, pessoal. Então tá, deixem o seu feedback no nosso grupo lá do Facebook. Não tenho como passar pra vocês, por causa que é um endereço gigante. Mas vocês também podem comentar no nosso Twitter. Qual que é o nosso Twitter, Michel? É o PADDCast. Cast se escreve com C-A-S-T. Isso aí. Tudo junto. Lá, twitter.com/ isso daí. Né? Vocês podem comentar também utilizando esse PADDCast, né? E lá no Twitter, lá tem a página do grupo do Facebook, caso vocês não achem, está lá. Também tem o nosso e-mail, Michel. Fala aí pro pessoal se quiser entrar em contato com a gente. Então abre uma página ali pra anotar, é padd@abbg.org.br. Tu vê que a gente é organizado. Tudo organização. Isso daí. Então tá, pessoal, fiquem com tudo e nos vemos na próxima. Até mais, gurizada. Tchau, tchau. Pelo amor de Deus.